andrecedesmoral.com.br. Manda pra mim que eu te amo. Sucesso, meu amigo, meu irmão Tarcísio da Aquarela. Olhe, meu filho. E não dá. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu quero voltar. Te amar, te juro, meu amor, só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, eu sei que vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida que eu posso prever. Tô precisando tanto ter o seu amor. E por que você não larga tudo, corre, corre pra mim. E dessa vez juntos vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Alô, Guilherme, eu te quero. E me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Alô, que isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você. Consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto ter o seu amor. Porque você não larga tudo e corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. E dê mais uma chance pra eu te provar. André Cedeiros, o mural de Ibi Coala.